Givanildo Costa, comunicando. Parece um dia comum. É mais um dia de trabalho como outro qualquer. Nada mais que isso. Nem o tempo lá fora dá uma pista sequer da importância daquela data. O experiente comunicador entra nas dependências da sua querida emissora. Em sua antiga escrivaninha, produz com devotamento franciscano o programa, que se confunde com a sua própria vida. Ele bem sabe o significado do dia. Ao selecionar as matérias que irão ao ar, um filme é projetado em sua tela mental. Companheiros de ontem e de hoje são os personagens de uma narrativa de amor e congraçamento universal. Aquelas histórias de lutas, sacrifícios e glórias acabam por lhe roubar uma pequena lágrima no canto dos olhos. Aproxima-se a hora do início do programa. O comunicador assume seu posto, numa posição que ocupa há exatamente um quarto de século. Definitivamente, aquele não será um programa qualquer. Momentos antes de se abrirem os microfones, uma descarga de emoção invade-lhe o espírito, numa alegria indizível. Amigos visíveis e invisíveis, o abraço, numa comunhão que só os espíritos mais sensíveis podem descrever. E qual o motivo de tamanha emoção? Porque a passagem dos 25 anos de um programa de rádio toca tanto os corações de pessoas mundo afora. Só sendo esperantista para entender. Pois somente quem ama o Esperanto é capaz de dar de si para a construção de um mundo em que a comunicação é simples e igual para todos, como o mestre Nazareno preconizou. De lá, do mais dos céus, a estrela verde ilumina o experiente trabalhador. Como ali abençoar por todos os esforços. Aqui estamos todos agradecidos ao amigo comunicador e felizes por podermos receber o Esperanto todas as semanas em nossas casas pelas ondas da rádio. Há 25 anos, a estrela verde ilumina os céus do Brasil pela Rádio Rio de Janeiro. Texto concebido pelo samideano brasileiro, participante do nosso programa radiofônico Esperanto a Língua da Fraternidade, Fabiano Henrique dos Santos Miranda, em homenagem aos 25 anos de existência do Esperanto a Língua da Fraternidade. Está entrando no ar Esperanto, a Língua da Fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yesse bonantagonte, né? Bonantagonte, que o escutas bem. Minha cara, Valdecite, me fartas bom, né, mico? Rodil Viúzas, óculos Vitor, você tá usando óculos aí, ficou mais simpático. Pois é, nós estamos começando o nosso programa Esperando a Língua da Fraternidade, emocionadíssimo, com esse texto, em homenagem aos 25 anos do nosso programa. Ele não chega a ser tão especial, mas ele é mais ou menos especial. Obrigado, Fabiano. Ih, olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Olha aí, pra todo mundo, hein? Aquele abraço para todo mundo, aniversário para todo mundo. Aliás, vocês fazem parte do nosso programa, que há 25 anos está aqui na sua Rádio Rio de Janeiro. Ele começou em 86, graças à nossa queridíssima. Olha aí. Nossa. Olha aí, em La Play Bela Tago, me gratulas a vir. Desirante felicion, que la benon de Dieu. Ei, rapaz, olha aí. E tá todo mundo abraçando todo mundo. Desde os nossos ouvintes, desde os nossos ouvintes que escuta há quantos anos. Como dizia, em 86, quando aqui fomos chamados para fazer um trabalho, a nossa queridíssima Juca Fernandes, no outro lado da vida, que deu aquele apoio, olha, foi emocionante. Depois ficamos com a nossa queridíssima Maria Lúcia, cadê você, Maria Lúcia, que não pôde ficar e está, mas está com o coração aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro. Depois, lá para os anos 90, nós tivemos outros companheiros, até que o programa que era gravado passou a ser ao vivo. Olha, tanta história. Eu não vou nem continuar, porque tem coisas belíssimas para vocês. E hoje nós queremos, portanto, homenagear todos os nossos ouvintes, em especial, não temos específico, aliás, tem um especial, o Zamenhof, que foi o grande instrumento para que pudéssemos estabelecer, esperando a língua da fraternidade, essa língua que a cada ano cresce pelo mundo afora. Então todos sendo abraçados nesse fraterno abraço. E também queremos homenagear a nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, que acreditou no nosso trabalho, ela que naturalmente continuará a cada vez mais sustentando a língua internacional em seus microfones para todo mundo. E hoje queremos, além de homenagear a todos, queremos citar a quantos companheiros, né, que participaram conosco, estão continuando participando conosco, desde lá, os dois companheiros que já citamos agora há pouco, a nossa queridíssima Juca Fernandes, assim como a nossa Maria Lúcia e tantos outros, e quantos outros companheiros que estiveram conosco e que não vão esquecer jamais, e que estão até agora, o Gelmanso, que dei uma entrevista com ele muito bonita. O nosso queridíssimo Renan Hetmanek, que veio conosco desde o início também. E também para o nosso Fabiano Henrique, esse garoto que tem dado uma sustentação muito grande para o nosso programa. Para a Julieta Dulce, que tem tanto colaborado conosco. Para os nossos ouvintes, que disse agora há pouco. Para os nossos técnicos, Valdeci. Para a nossa Sheila, né? E lá os nossos companheiros lá de trás. Vileninha, Rubinho. Ih, eu fui tanta. O Sérgio, olha. Muita gente passou pelo nosso programa. Todos estão de parabéns, porque aqui vocês têm voz. E não se poderia jamais esquecer uma trova que escolhemos para esse dia em português em Esperanto, trazida por um dos ouvintes mais assíduos do nosso programa, que é o nosso queridíssimo Alcebiades, é o famoso Tio Bidal. Ele diz assim, olha só o que ele escreveu lá pelos idos de 2007, Novo Canto. Olha só como é que ele escreveu o Novo Canto. Ouve-se um novo canto no esplendor da eternidade. E a voz do Esperanto, que fala de fraternidade. E é o nosso programa, hein? Fala bastante. É bem fácil de entender, faz vibrar o coração. Cante o eu, cante o você, no compasso da união. Gostei, garoto. E ficou assim em Esperanto, e novo canto, agora em Esperanto, né? Audidias novo canto, el abrilo del eterneço. Estas la voce de Esperanto, que o parolas prifratedes. Facile comprenebla, estas di, por la coro felitiga vibridio, din canto mi, din canto vi, laula ritmo del unuidio. Que coisa legal! E tá lá o meu amigo Sérgio no outro lado, quase que chorando. Chora não, Sérgio, porque é altamente emocionante. Você conhece minha história. Desde aquele período que tínhamos aqui a fita de rolo, que quebrava a fita, cola. Que maravilha! Portanto, todos estão de parabéns. E como estamos de parabéns hoje, nesse dia? Porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E vocês estão capazes, como são capazes, nesse programa especial de 25 anos de Esperanto na Rádio Rio de Janeiro, aqui patrocinado pela nossa queridíssima Rádio Rio de Janeiro, que já tem Esperanto muito antes do nosso programa. A Federação Espírita Brasileira já tem um programa de muitos anos, mas é patrocinado pela Federação. Eu digo especificamente do Departamento de Esperanto da sua Rádio Rio de Janeiro. Hoje faz 25 anos, aliás, agora, no último novembro, aliás, estamos em novembro, melhor dizendo, né? No último, deixa eu ver a data precisa, porque vocês possam saber, O último agora, 21 de novembro, portanto já 22, né? Ontem. Ontem fizeram 25 anos e hoje 22, portanto, desde 86 estamos por aqui. E a semana passada nós tivemos a seguinte pergunta, que foi: como é Esperanto a frase amo a língua, a música brasileira? E a correta foi a letra A, me amas la Brasilia musico. E tivemos vários acertadores e no final quem ganhou foi o nosso Halek, o nosso queridíssimo Halek, que é o nosso... O Halek foi a semana retrasada. Foi o Manuel lá da Abolição, que foi o ganhador de um prêmio, uma espécie assim de um grupo de prêmios, né? Que foi um livro, um CD e mais um adesivo. Porque a pergunta para hoje é a seguinte, pessoal, atenção, hein? Valendo, hein? Valendo um DVD. Olha só, um DVD, pessoal, em português, para você saber o que é Esperanto, que tem por título. Esperanto é um DVD. Esperanto é para você. Na seguinte pergunta, pessoal, atenção, pessoal. Como é em Esperanto o nome do nosso programa, Esperanto, a Língua da Fraternidade? Como é que é o nome do nosso programa em Esperanto? Esperanto, a Língua da Fraternidade. Será que é na opção A? Esperanto la lingua de fratezo? Será que era B? Esperanto la lengua de fratezo? Ou será que era C? Esperanto la lingua de fratezo? Será que era A? Com Esperanto la lingua de fratezo? Será que era B? Esperanto la lengua de fratezo? Ou será que era C? Esperanto la lingua de fratezo. Será que é A? Com língua? Só muda uma palavra, língua, né, pessoal? Será que é na B? Língua. Ou será que é na C? Língua. Será que é A? Será que é B? Será que é V? Ou será que é C? Valendo, hein? Um DVD. Esperanto é. Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? A música. A música de hoje. Pois é, a música de hoje, né? Vamos cantar. Fabiano Henrique para apresentar mais uma canção esperantista inédita no rádio brasileiro. Como o programa está fazendo 25 anos, você vai ouvir este presente musical. O cantor escocês John Douglas vai interpretar a versão em Esperanto do sucesso Yesterday, de Lennon e McCartney. O título na língua internacional neutra ficou Hieral, numa adaptação de William Old. Repare no belo arranjo de guitarra executado por Spike Wright. Mas vem chegando no seu rádio John Douglas com Hieral. Sorgoi scheine ne concernis mi, jam sen lime ili sternis si, o credas mi, ich hieran ensubit, jam ne plu mi estas tut navir, en la supre ombro teneri, o credas mi pri hiera, kial iris sci, miris mi, ne diris sci. Pushes me al hiero, hiero. Amo estis ludo en facil, nun mi volas cauri en asil, o credas mi pri hiero. Thank you. diris ŝi. Iel fuŝis mi, puŝis min al hiero. Hiero. Amo estis ludo en facil. Nun mi volas kari en asil. O credas mi pri hiero. Yes, credas mi pri hiero. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Esperantistas de Niterói organizam festa de fim de ano. Eventos simultâneos agitam comunidade esperantista da zona sul do Rio. Palestra sobre o Esperanto no Sindicato dos Servidores da Justiça Federal. Paulistas promovem reunião cultural esperantista. Um giro pelo movimento esperantista. Cantor esperantista entra em estúdio para gravar mais um CD. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, participa conosco, quero que você participe. Como é em Esperanto o nome do nosso programa, Esperanto Língua da Fraternidade? O seu programa, o programa de todo mundo, de toda a humanidade, gostou? Hein? Como é que fica isso? Na letra A, será que é na letra A? Esperanto la lingvo de fratetos? Será que é na B? Esperanto la lingua de fratetos? Ou será que é na C? Esperanto la lingua de fratetos? Hein, pessoal? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Será que é assim? Valendo, um DVD, Esperanto é. Olha só, presta atenção, hein? Presta atenção, eu dei para a palavra língua, língua e língua. Presta atenção, hein? Muita atenção. Será que é A? Será que é B? Será que é assim? Senão, porque será que nós temos que... Será que a gente tem a seguir, meu jovem técnico? Entrevista. Pois é, nós temos algo muito interessante para vocês, né? E nós fizemos uma entrevista com o nosso queridíssimo Joel Manso. Ele que é uma legenda do Esperanto no rádio. Ele que já vem conosco há quantos anos e é com ele que batemos um papo agora. Vamos ouvir um pouquinho? Olha só que maravilha. Em homenagem aos 25 anos do nosso programa, esse programa que já faz tempo, hein? É, desde 86, olha aí. E nós estamos aí em 2011, 25 anos, né? Olha que maravilha, em novembro, 21 de novembro de 1986. E jamais ia esquecer um companheiro que faz parte do nosso grupo há muito tempo. Aliás, ele mudou toda a estrutura do nosso programa. Quem está aqui junto conosco? Aliás, estou sentindo saudade dela, da Maria Lúcia, que começou comigo em 86. Mas mais tarde, veio esse jovem, simpático, amigo de muitos anos. Sabe quem está aqui do meu lado? Ele que também... Há muitos anos faz parte conosco, é o meu amigo Joel Manso, que é uma legenda do rádio brasileiro com relação ao Esperanto. Boa tarde, senhor. Boa tarde, até parece que eu não estou participando do pois programa. Pois é, né? É que o ouvinte não sabe que eu participo com a gravação. É que você é mais difícil. Ele faz a entrevista, ele participa das atividades da gente e se manda para Teresópolis, né? Mas, Giovanildo, é um prazer. Você me conhece há muito tempo. Nossa, faz junto. Há muito tempo, desde o tempo da Liga aqui no Rio de Janeiro. Desde o tempo da Liga, hein? E eu estou aqui no programa desde 97. Desde 97. É uma satisfação, eu realmente faço parte da equipe desde o tempo do Maria Lúcia Vilaça. É. Quando o programa era gravado e transmitido às quartas-feiras à tarde. Quarta-feira à noite. E era só meia hora. Só meia hora. 25 minutos, né? Então, desde essa época, a gente vem acompanhando o seu trabalho, com a participação da Maria Lúcia Vilaça, que ela tinha, inclusive, uns quadros no programa, sim, né? Sim, vários quadros. Sobre a origem das palavras, né? Sobre, e fizemos umas gravações aí de poesias. Aliás, Maria Lúcia, inclusive, cantou música. Aliás, ela é uma ótima cantora, né? Maria Lúcia cantou, exatamente. E é uma pena que ela não tenha mais tempo de participar conosco aqui. Que pena. Naquelas gravações. Mas eu quero parabenizar não só o programa, como também a rádio, que teve a iniciativa de criar um departamento de esperanto sem o qual não poderia haver esse programa. Aliás, nós devemos muito isso à Juca Fernandes, que já retornou para o outro lado. Pois é. Ela que ficava encarregada da atividade de espírita. E um dia, conversando com ela, não tem nada de esperanto. Sim, o esperanto, esqueci de esperanto. Era esperantista. E aí, desde 86 se fez e viemos até que em 97 você entra depois e fez uma proposta muito interessante. Graças ao patrocínio da Liga de Esperanto, a Liga Brasileira de Esperanto, e as sucessivas administrações da rádio que vem mantendo o programa, compreendendo a importância de manter um programa de Esperanto dentro de uma emissora de rádio. Mas tem uma coisa interessante que eu estava começando a falar, o programa era gravado 25 minutos, até que nos anos 90, 99, já foi 99 isso, né? Uhum. Se conversando comigo, Jonildo, não quer botar o programa ao vivo? Você já tentou arranjar patrocínio? Sim, Joel, 25 minutos, já, à noite. Ué, qual o problema? Você vem de Bangu, mas eu vim de Bangu à noite, você gravou esse programa? Mas qual o problema? Disse, tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí nós saímos procurando patrocínio, encontramos o patrocínio com a Escapema naquela oportunidade, com o nosso amigo César Reis, que deu um apoio muito grande, né? Uhum. E ali, a partir desse momento, o programa passou a ser ao vivo. Até que conseguimos conversar com a rádio e arranjar mais 25 minutos e o programa ficou quase uma hora. Exato. A partir daquele momento as coisas passaram a ser ao vivo e até os dias atuais se faz o nosso programa, né? Inclusive com a participação, não podemos esquecer do Renaud Hetmanek. Desde o início está conosco também. Exato. E depois apareceu o nosso amigo Henrique. Fabiano Henrique. Fabiano é que era ouvinte do programa, né? Ele era ouvinte do programa? Era ouvinte do programa e não sabia disso. Ele aprendeu esperanto com o Fabiano. Ele aprendeu com o Luiz Sartorato. Ah, com o Sartorato. Sartorato comentando: você sabe que tem um menino que escuta o programa, não perde o programa? Você mesmo, aí citou o nome dele. Aí fomos procurar o Fabiano, nos surpreendemos com o talento do Fabiano. Né? O Fabiano trabalhou aqui na rádio. Alguns programas nossos devem a ele, pela criatividade dele. Ele trabalhou na produção aqui da rádio. Na produção, trabalhou bastante, né? Depois vem aqui mais. Vem a Julieta Dulce. Até hoje está conosco, né? Está conosco. Participando, ela agora não participa mais ao vivo, porque ela fica lá de fora fazendo reportagem, né? Está como repórter. Realmente. Repórter e presta a voz, que eu chamo a voz maravilhosa da Rádio Rio de Janeiro, fica todo um pouco envergonhado. Quem? A Julieta. Julieta, fica todo envergonhado que você fala a voz maravilhosa da Rádio Rio de Janeiro. Mas eu sei também que você há anos já vem nessas atividades ligado ao Esperanto na rádio. Você participou em algumas rádios. Quando eu conheci você, já estava com toda essa tua pujança. Eu comecei na Rádio MEC, chamava-se Ministério da Educação e Cultura. Ministério da Educação e Cultura. MEC dava apoio para essa atividade. Em 57. Havia outros 57, programas. Foi em agosto de 57. Sim. Havia outros programas na rádio lá de cultura. Havia programa de alemão, de inglês, enfim, algumas coisas. Ela dava... O rádio era diferente na época, né? Mesmo o rádio oficial. Sim. Ele era diferente e a gente participou até o programa, chamava-se Esperanto, a língua internacional, e ficou até 1965, 66, por aí. De lá pra cá... Bom, aí acabou e tal. Tivemos também um programa na rádio... Copacabana também? Você teve na Copacabana? É, Copacabana foi um tempinho no tempo do Marinho. Fernando Marinho que dizia que... Marinho redigia um noticiário na rádio Copacabana e eu apresentava lá. Foi um tempo curto, mas foi bom. Também era de noite, era um horário avançado e tal. Aliás, a tua voz é uma das legendas do Movimento da Gente, né? O que tem de gravações na época do Sila Chave, que tem gravações com a tua voz emprestada, a voz bonita e tal. Tá bom, Givanildo. Mas é sempre um prazer estar aqui conosco, fazendo parte dessa equipe. E não esquecendo do Cláudio Soares, Cláudio, que faz parte da nossa equipe também, né? Que é a voz oficial aqui da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Que participa do nosso programa também. Você tem tido muita sorte. Não, não é verdade, vocês são competentes. Nós estamos apenas dando apoio. Hoje você tem, inclusive, o nosso Jonildo. Jonildo que está ali no outro lado da técnica, já é dos anos 2000, né? Ele está esperando apagar as velhinhas do bolo de 25 anos. Jonildo. O Sérgio, que já é funcionário antigo aqui da rádio, quanto apoio deu pra gente. Sérgio mesmo. Rubinho, que trabalhou conosco, né? Uhum. Vilhena, tá lembrando do Vilheninha? É o Vilheninha. Nos transmissores. Tá, né? Lá nos transmissores. Ih, rapaz, quanta gente passou aqui pela rádio. Faz tempo, hein? Tá bom, Gilberto. Mas que bom, rapaz, que temos companheiros tão leais até os dias atuais, né? Você que tem visto tanta coisa no movimento esperantista e vários programas que desapareceram e nós continuamos por aqui, né? Ah, mas o destaque do seu programa mesmo são as entrevistas que você tem feito. Nossa, né? Muito bom. Você tem entrevistado não só companheiros aqui do Rio, dos congressos, do Brasil, como também pessoas do exterior. Gente importante. Gente muito importante. Você estava num congresso em 2002, entrevistamos o representante daquele congresso internacional lá em Fortaleza, e entrevistamos aquele o general Carlos Alberto. Ele era o representante do Fernando Henrique, presidente Fernando Henrique, né? Esperantista ele. Ah, esperantista. Esperantista ele, falando bem a língua e tal, né? E esse para se citar algumas dessas autoridades, o presidente da Associação Internacional de Esperanto, que hoje, nesse programa aqui da gente, ele está entrando novamente. O presidente de... Que mais que entrou? O redator da revista Monato, que a edição era lá na Alemanha, depois foi para a Bélgica. E tanta gente já andou conosco, que participou conosco, né, rapaz? De quantos países? É verdade. Né? Pessoal de Cuba. Graças a... Desculpa estar na sua presença, mas graças ao seu trabalho, à sua persistência. Nosso trabalho. E você tem levado com bastante afinco a produção do programa. Não deixa cair o nível. Acho que é muito bom. Os ouvintes que o digam, né? A rádio tem uma audiência muito boa, inclusive no seu horário. No horário do seu programa, segundo... Que não é fácil. Segundo eu vejo a estatística aqui. O programa está em terceiro e quarto lugar. Da diretoria da rádio. Exato. Que não é fácil você manter o Esperanto no horário nobre. Imagina, né? Imagina. É, verdade. É, exato. Agora, que significa, então, que o trabalho da gente está dando resultado? Graças, inclusive, ao Fabiano Henrique, né? O Fabiano Henrique tem... é uma impressionante ele, né? E a Maria Lúcia também, que pena que ela não está mais conosco, né? Mas a Maria Lúcia, ela está nos ouvindo, não? Maria Lúcia... Olha, não sei se ela está nos ouvindo, sei que ela atualmente está lá em Friburgo, mora aqui na ilha, né? Ainda tem estado por aqui, vez por outro, mas na verdade está em Friburgo. E ela que está lutando para divulgar Esperanto lá em Friburgo. Né? As cidades pequenas é mais difícil, né? Mais difícil. Agora, para você que... sintetizando ou finalizando... em suas palavras finais. Não, eu dou o que significa, portanto, você já disse isso. Eu sou suspeito para falar, evidentemente, mas os parabéns não só a você, como ao Fabiano, ao Renault e à direção da rádio pela manutenção. A confiança que a rádio deposita. Exatamente. Gente, é impressionante. Esse tempo todo, né? Esse tempo todo ali sustentando conosco. Okay. Pô, minha cara aqui é pleno para o convite. Minha velasta e volto em Esperanto. Suas últimas palavras em Esperanto. Bom, a minha desira ao tio e ao escutante e Dauro ao Dante, lá programa, Caieto e per correspondo, Caetioplu. Agora traduz. Bom, você que você gosta, você também sabe traduzir. Pois é. Ele está nos cagunatelando, desejando a todos todo uma felicidade, de modo geral, né? E me danca essa bica, né? Danca. Diz ali oportuno. Diz. E nós entrevistamos o nosso queridíssimo Joel Manso. Ele que é uma legenda. Pra gente, uma espécie de um dos mais competentes locutores do movimento esperantista junto à rádio. Dio Benovim. Deus te abençoe. D'accord. E aí, estamos entrevistando, estamos finalizando mais uma de nossas participações dessa oportunidade especial, comemorando os 25 anos do nosso programa, do nosso Esperanto na Rádio Rio de Janeiro. D'accord. Diz aqui. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Cantor esperantista entra em estúdio para gravar mais um CD. No oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. O Nicanor e Esperanto Clube vai promover sua confraternização de fim de ano. A festa está marcada para o dia 11 de dezembro, a partir das 5 da tarde. O evento terá lugar no Salão de Festas do edifício, localizado no número 181 da Rua Doutor Sardinha, em Santa Rosa. Haverá apresentações de música e poesia. Os organizadores solicitam que os participantes se inscrevam com antecedência pelo telefone 99195359. Acontecerá no dia 3 de dezembro o 8º Fórum do Núcleo de Esperanto de Botafogo. Simultaneamente, vai ocorrer o 5º Encontro dos Esperantistas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os dois eventos vão das 2 às 5 da tarde. As atividades terão lugar na Rua Bambina, número 128, em Botafogo. O presidente da Associação Esperantista do Rio de Janeiro, Walter Fontes, vai palestrar nesta quarta-feira, dia 23. A preleção está marcada para as 7 da noite. A iniciativa tem como objetivo apresentar aspectos básicos do Esperanto e um panorama amplo do movimento em torno do idioma. O evento vai acontecer no auditório do Sindicato dos Servidores da Justiça Federal, localizado na Avenida Presidente Vargas, 509, 11º andar, no centro do Rio de Janeiro. Paulistas promovem reunião cultural esperantista. Detalhes com Julieta Dolce. Está marcada para o próximo sábado, dia 26, a reunião cultural de novembro da Associação Paulista de Esperanto. O professor Odamir Feitosa vai participar da mesa redonda para discutir o tema Caminhos. Pequena agenda, ações simples. O objetivo da discussão é estimular o estabelecimento de uma agenda esperantista local. As atividades terão início às 4 da tarde. A Associação Paulista de Esperanto localiza-se na Rua Faustulo, 124, Lapa, São Paulo. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. Sócios da UEA já podem ler pela internet a edição de dezembro da revista Esperanto. Uma entrevista sobre o próximo Congresso Brasileiro de Esperanto foi gravada na última segunda-feira pela TV Brasília. O aniversário de 25 anos do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, é destaque no mais novo podcast da Rádio Ativa de Montevidéu. Mais de 2.500 internautas já seguem a página da Associação Universal de Esperanto no Facebook. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. O cantor italiano Manuel Roveri entrou em um estúdio para gravar seu segundo CD. O inesperado sucesso alcançado em todo o mundo pelo disco Duon Voce Tut Core encorajou artistas a iniciar o processo de produção de mais um álbum. O trabalho ainda não tem título. A fórmula de produção teve algumas modificações. Serão gravadas 3 músicas de autoria do próprio Rovere. As demais serão versões de sucessos das músicas italiana e internacional. A equipe do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, teve acesso, em primeira mão, ao material gravado. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Pois é, participa conosco. Olha que coisa legal, 25 anos. Ih, rapaz, faz é tempo, hein? Pois é. Participa conosco, quero que você diga, como é em Esperanto o nome do nosso programa, Esperanto, a língua da fraternidade? Será que é na opção A? Esperanto, la língua de fratetos? Será que é na B? Esperanto la lengua de fratetos? Ou será que é nascer? Esperanto la língua de fratetos. Observe que tem duas... Olha só, Esperanto a língua de fratetos é tudo igual. Mas as palavras língua, língua e língua são tão três línguas diferentes, hein? Vou dar uma dicasinha. Não pode ser assim, porque língua é português. Será que é na A? Será que é na B? É, porque está participando conosco muita gente. Está participando, olha quanta gente boa está participando conosco. O estilo de Genópolis está dizendo que a letra A. Ele sempre acerta, hein? Meu amigo Henrique Daniel está dizendo que a letra A. Aliás, esses aqui são ouvintes antigos do nosso programa. Um abraço, garoto. Obrigado pela participação conosco. A Regina Adriana está dizendo que a letra A. Obrigado, Regina. A Jucineide de Niterói está dizendo que a letra é a A. E da Givanildo, se puder, enviar um abraço para a Bibi, de Jara, Leda, Jandira, de São Gonçalo. Parabéns pelos 25 anos. Claro, vou mandar aquele parabéns em Esperanto, minha jovem. In la plebilatago, mi gratula salvi, desirante felicion, calabenon dedi. Gostou? Gostou, Jucineide? Legal, garota, passiva, garota, quero que você passiva. Está dizendo que a letra é A. A Ângela de Fragoso, grande Ângela, tudo bem, Ângela? Está dizendo que a letra é A. E parabéns pelos 25 anos do programa. A minha amiga Célia Moraté está dizendo, parabéns, Ivanildo, 25 anos de programa. Me sinto honrada de fazer parte da equipe levando o brilho da Estrela Verde. Obrigado, jovem. A nossa Célia, que também faz parte da nossa equipe aqui. Isso aí, minha jovem, passei conosco. Quero que você diga. Agora, deixa eu adiantar uma coisa rapidinho. Inicialmente, o programa tomou o nome de Esperanto, a língua internacional. Depois, ele, se aproximando do centenário do Esperanto, passou a ser Esperanto 100 anos de amor e até 105 anos de amor continuou. A partir de 106, 107 anos, passou a ser Esperanto a Língua da Fraternidade, que passou a ser ao vivo. Portanto, mais um dado para a sua participação conosco. Mas nós temos coisa interessantíssima para você escutar. Olha que coisa legal. Escuta para a gente. Alô, Givanildo. Alô, amigos. Eu não poderia ficar de fora da festa dos 25 anos do programa Esperanto a Língua da Fraternidade. Desde 1997, sou ouvinte do programa que me instigou a aprender o Esperanto. Em março de 2000, tive a honra de entrar para a equipe de produção. Quantas lembranças bonitas. Mas eu estou aqui para registrar as mensagens dos ouvintes e amigos do programa, provenientes de vários pontos do mundo. O primeiro recado vem de Paulínia, no estado de São Paulo. Quem escreve é James Piton, delegado-chefe para o Brasil da Associação Universal de Esperanto. Ele diz... Caros amigos da Rádio Rio de Janeiro, quero cumprimentar a todos vocês e àqueles que em 25 anos levaram e têm levado semana a semana informações sobre o Esperanto de forma descontraída com seu programa. Parabéns e obrigado. Aqui do Rio de Janeiro vem a participação da nossa amiga Márcia Braga de Oliveira, que diz... Desde já me congratulo com vocês, Givanildo, e com toda a equipe desse bom programa e faço votos de muito sucesso, com vistas à mais abrangente divulgação de nossa causa. Vamos ouvir agora uma mensagem que vem de Montevideo, capital do Uruguai, gravada pelos nossos amigos Daniel Bebelacqua e Sonia Risso, da Rádio Activa. Cara e amigo de la programa, ni sendas ni en saluto al vi, cae chefe, al Givanildo, cae al ni a amigo Fabiano, por tio atingo de Dudik Vin Yaroi, de El Sendado, de via cara programa. Saluton al vi ciui, Daniel de Radioactiva, kai Sonia el Radioactiva. Ancau salutas vin kai gratulas pro tiu longdaura vivo en la radio. Gratulon al Givanildo kai al Fabiano. Gratulon al vi ambau. Daniel e Sonia disseram: caros amigos do programa, nossas saudações a vocês e principalmente ao Givanildo e ao nosso amigo Fabiano por chegarem aos 25 anos de transmissões do seu caro programa. Saudações a todos de Daniel da Rádio Activa. Sônia, também da Rádio Activa, os saúda e parabeniza pela longa vida no rádio. Parabéns a Givanildo e Fabiano. Da Áustria, vem um recado do esperantista Leopoldo Patek, redator do programa Esperantaret Radio. Prezada equipe de Esperanto, a Língua da Fraternidade, por ocasião do jubileu de prata do programa, expresso minhas sinceras congratulações. E para encerrar este primeiro bloco de mensagens, vamos ouvir a palavra do ex-presidente da Associação Universal de Esperanto, o italiano Renato Corsetti. Mi credas que la laboro de Givanildo kaj ĉi tiu radio estas ege valora. Certo, ci è chiesto se il momento che am esperanto estis nur cefe scribita lingvo, cae certe gi helpis multain homoin, almeno in Brasilo, por audi la vivantan esperanton. Do bon desiro in allica e al cio escultantoi. Renato Corsetti disse: creio que o trabalho de Givanildo e dessa emissora é muitíssimo valoroso, porque começou em um momento em que o Esperanto era principalmente uma língua escrita. E certamente ele ajudou muitas e muitas pessoas, pelo menos no Brasil, a ouvir um Esperanto vivo. Portanto, parabéns ao Givanildo e a todos os ouvintes. Alô, Givanildo, daqui a pouco eu volto com mais recados das personalidades esperantistas. Desrevido! Gostaram? Não é fácil. Olha aí, eu tô emocionadíssimo, gente. Olha, tô quase chorando, hein? Não é... Você tá chutando do outro lado? Tá vendo como é que funciona o Esperanto? Que maravilha, hein? Do mundo inteiro. Aí seria muito. Seria demais. Mas é bastante, bastante, bastante. E você, não quer participar conosco? Vou dar outra dica pra vocês, hein? Como é que fica em Esperanto? O nome do nosso programa, Esperanto a Língua da Fraternidade. Será que é no opção A? Esperanto a Língua de Fratetos? Será que é na B? Esperando la língua de fratetos? Ou será que é a C? Esperando la língua de fratetos? Já disse que não podia ser a C, porque língua é português. Só pode ser o A ou a B. Será que é A? Será que é a B? A maioria está dizendo que a letra é A. Você não quer ganhar um DVD? Um DVD em português, falando do Esperanto no mundo inteiro, produzido em São Paulo. Ali em São Paulo, não. Em várias partes do país, concluído-se lá em São Paulo. Você não vai participar? Participa urgentemente, porque o marido está dizendo assim, Tomás Coelho, está dizendo que a letra é A, ela sempre acerta. A minha amiga Eliane, que é uma minha presidente-mor do nosso programa, ela diz que é a nossa presidente do fã-clube. Obrigado, jovem. Ela é a presidente, o vice-presidente é o Rodrigo. Givanildo, meu querido, boa tarde. Gostaria que nesta data tão especial, parabenizar a Rádio Rio de Janeiro e a todos que trabalharam e que ainda trabalham para a realização deste maravilhoso programa, assim também como daqueles que estudam e divulgam esta língua, formando a grande família esperantista, em especial a você e o apresentador que com seu carisma faz o programa crescer cada vez mais. Obrigado, minha jovem, voto de felicidade e aquele abraço de estalar ossos. Obrigado, minha jovem. Pois é, está sem caneta, você vai participar quando? Daqui a pouco? Eu tô participando agora, quero que você diga, porque nós temos algo interessantíssimo, olha, muito interessante, que é num segundo bloco, com um depoimento de pessoas de outros países. Olha só que maravilha, você vai escutar nesse instante. Escuta só que maravilha. Alô, Givanildo, alô, amigos! Estou de volta para mais uma rodada de recados de ouvintes e personalidades esperantistas de todo mundo sobre o jubileu de prata do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. Da Capital Federal vem a participação do professor Paulo Nascentes. Parabéns à Rádio Rio de Janeiro, ao Givanildo e à equipe. Porém, primeiramente a você, prezado ouvinte, sem seu constante apoio, esse maravilhoso programa não existiria. E agora vamos ouvir a palavra do amigo Harada Tsukuro, diretamente do Japão. Cara brasileiro, kai principe de vanido, mi gratulas ao vi provia do de quina e arijo de la programo esperanto la lingvo de fratezo. Kai mi esta tre gioia, char vi povis accepti tiun e arijo. Do de vanido conas min, che mi nomigas Harada Tsukuro, kai lojas en urbo Kumamoto, do mi esperas che via essendo do radio bone funkcios kai dauros, kai do mi core salutas vin kai brazilisme, do mi faras frutam brakumon dankon. Harada Tsukuro disse: caros brasileiros, e especialmente Givanildo, meus parabéns pelos 25 anos do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. Estou muito feliz com esse aniversário. Givanildo me conhece. Eu me chamo Harada Tsukuro e moro em Kumamoto, no Japão. Espero que as transmissões ocorram bem e prossigam. Cordialmente saúdo aos brasileiros. Forte abraço. Da capital paulista vem a mensagem da diretoria da Associação Paulista de Esperanto. Por ocasião do jubileu de prata do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, parabenizamos toda a sua equipe pelo persistente trabalho de muitos anos em prol da divulgação do Esperanto e desejamos mais sucesso. Aproveitamos o ensejo para dirigir nossas palavras de congratulações à Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que por meio de sua emissora Rádio Rio de Janeiro, auxilia a impulsionar a língua internacional neutra. E para finalizar por hoje as mensagens dos amigos do programa, trazemos a palavra do cantor Manuel Rovere, de Udine, na Itália. Estimatai geauscultantoi de Radio Rio de Janeiro, mi varme salutas vinciuin, cae gratulas ocase de la dudequina iarigio de la belega programo Esperanto, la lingvo de fratezo. Certe, ni ciui amas Esperanton pro gia facilo, gia logico, gia belsono, tamen gia plei elstara valoro estas neutralezzo. Char nur neutrala lingvo, kia Esperanto, capablas sentigi la homoin egalraitai, samvalorai cun ciui similuloi de ciu mondo parto, kiai anoi de ununura granda Homa familio. El cora in frata in saluto in cae bon desiro in al ciui por bona sano, pazzo cae prospero. Manuel Rovere disse: prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, calorosamente os saúdo e parabenizo por ocasião dos 25 anos do belíssimo programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. Certamente todos nós amamos o Esperanto por sua facilidade, sua lógica, seu belo som. Mas sua mais destacada qualidade é a neutralidade. Porque somente uma língua neutra, como o Esperanto, é capaz de fazer os homens sentirem-se iguais em direitos, com o mesmo valor de seus semelhantes de todas as partes do mundo, como membros de uma grande família humana. Cordiais e fraternas saudações, com votos de saúde, paz, prosperidade a todos. E com esta bela mensagem do cantor italiano Manuel Rovere, encerro as participações das personalidades esperantistas. Disrevido! Pois é, olha só, está aqui no estúdio, é pena que o tempo é pouco, não ia pegar a voz dele, hein? O Sérgio Melo. O Sérgio é daquele período, tá ligado, Sérgio? Na época em que a gente gravava o programa com fita de rolo, que rebentava, tinha que parar tudo, vamos juntar tudo, vamos colar tudo. É um período bom aquele, não, Sérgio? Maravilha, ei, que período bom. Parabéns, garoto, você também faz parte da equipe, hein? Valeu, garoto, o Sérgio também é esperantista. Tá participando conosco, nós estamos quase terminando, hein? Esse programa vai ser de 50 mil horas. Aí é demais, é exagero, né? Tá participando conosco o Tarciso da Piedade dizendo que a letra é A. Valeu, garoto, parabéns pelo programa, obrigado. Tá também a Chile de Cordovil, amiga Chile, dizendo que a letra é A. Obrigado. A Lohane de Cordovil dizendo que a letra é A. Cadê você, Lohane? Você sumiu, hein? A Tainá de Cordovil que a letra é A. Tainá, cadê você? Você sumiu, garoto? Quero falar com vocês. Cláudio de Cordovil, ô grande Cláudio, tá dizendo que a letra é A. Valeu, garota. Rafael tá dizendo que a letra é A. Todo mundo de Cordovil, valeu, garoto. O Júlio tá dizendo que a letra é A. Obrigado, Júlio. E o Windy de Cordovil tá dizendo que a letra é A. Todo mundo com a letra A. Maravilha, olha, estamos terminando, hein? Mas antes de terminar, nós queremos dizer que estamos também divulgando um evento que vai acontecer no próximo dia, sábado, domingo, né? Lá na nossa casa, o Tabernáculo Espírita Paulo Estevão, teremos uma tarde fraterna musicada. Lá na rua Juvencio de Menezes, para você participar no Tabernáculo Espírita Paulo Estevão. Deixa de participar conosco, vamos lá participar conosco, pessoal. Que coisa legal, 4 horas da tarde, não deixe de ir e você vai apenas colaborar com a nossa casa. O que a gente arrecadar em benefício da nossa casa e que está precisando se expandir. Informar também que no próximo domingo ainda, de 9 às 1 hora da tarde, teremos o 24º Encontro Espírita Esperantista, o 24º Encontro Esperantista da Zona Oeste, que vai ser ali no Colégio Francisco de Assis, lá em Realengo, na Avenida Santa Cruz, 980. Não deixe de participar. Teremos a Natasha cantando também. Vamos lá participar, pessoal. Portanto, ali na Estrada Santa Cruz, 980, em Realengo, nós estamos terminando. Vamos mexer para lá, vamos mexer para cá, vamos ver quem foi o agraciado. Porque disse que a resposta correta é a letra A, meus parabéns. Portanto, a correta resposta é Esperanto, la lingua de fratetso. E vamos mexer para lá, vamos mexer para cá, vamos ver, na verdade, quem foi o contemplado aqui. Quem foi? Saiu para quem? Deixa eu ver aqui. Olha assim, saiu para Lohane. Lohane, deu sorte, garota. A Lohane ganhou, grande garota de Cordovil. E nós estamos terminando. Como é que a gente se despede com os 25 anos de aniversário? Desistam as mulas aí que não yes! Você deu estas pro miate automobilo. Diz. Yes. Diz. Diz. Ah. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.